Começa agora mais um Jam Session, o papo musical dos boêmios. Irmão de Boemia, chega mais e puxe sua cadeira para a nossa mesa. Seja muito bem-vindo à primeiríssima edição do Jam Session, o podcast do blog Boêmios. Bom, meu nome é Carlos Eduardo de Almeida Massarico, mas pode me chamar de Carlitos. Tenho aqui dois velhos amigos de outras boemias que vão me acompanhar aqui nessa nova empreitada, né? Começo apresentando o mais antigo deles, né? Max Fischer. A casa é sua, meu filho. Fala, é sua. Ô, se a casa é minha, quer dizer que a cerveja é minha, então vou abrir a primeira cerveja aqui. Opa, manda ver. Bem, meu nome é Max Fischer, eu conheço o Calito já o quê? Tá pra comemorar uma década já, né? Quase, né, Max? Quase. Quase 10 anos aí na estrada. Estudei com ele, fiz jornalismo com ele na PUC São Paulo. Eu posso me considerar um dos responsáveis por ele ter se formado, por causa de 350 trabalhos que a gente fez juntos. Ah, mas isso aí é sacanagem, Max, também. Só vou... aí eu tenho minha parcela de responsabilidade também, né? Curiosamente, a gente não fez o TCC, né? A gente passou 4 anos trabalhando junto, mas na hora do trabalho final a gente resolveu seguir caminhos diferentes. Normal, né? Ninguém queria falar de São Bento, né, Max? Tenho 24 anos, faço 25 no final desse ano. Final não, né? Faço em julho. Sou leonino, sou corintiano. É bom deixar já de bem claro no começo. E eu acho que por enquanto é só. Já que quem é o host do programa é o Calitos. Então eu vou falar bem menos do que eu costumo falar no outro projeto, que a gente vai falar sobre ele mais tarde. É, aí logo logo em breve nós citaremos um projeto que não é tão diferente do nosso, né? Mas aqui a gente vai falar só sobre música, né? Então também, por isso, eu tenho a honra de apresentar um dos meus grandes parceiros de outros sambas, né? Quer dizer, mais rock do que samba, né, Cauê? Isso mesmo. Alô, galera, aqui é o Cauê, amigo do Carlitos também. Nos conhecemos no trabalho, jornalista, 23 anos. Também gosto de outros sambas, de rock. E agora estamos aqui, estreando no podcast, para falar de música, né? Como já tenho o corintiano na mesa, eu vou dizer que aqui quem manda é o São Paulo. E estamos aí para falar de música também. Conheço o Max, nos conhecemos depois de assistir um documentário sobre a vida do Raul Seixas. Ah, e legal que é esse comentário, porque a gente se conheceu, né, pessoalmente, mesmo num bar, justamente para assistir o documentário do Raul, né? Então é a música meio que nos uniu também, né? Como boêmios, assim, né? No pior horário do mundo, né? Aquele filme foi acabar quase 1 da manhã. Ah, é, o Cauê, ele teve que ir embora mais cedo, né, para pegar o metrô. Pois é. É o que dá, ninguém teve a pachorra de ver quanto tempo o filme durava, né? Todo mundo, ah, vai ser um documentário de 1 hora, 1 hora e pouco, né? Nossa, é, foi 4 horas de documentário, praticamente. E é isso, bom, eu agora vou me apresentar um pouquinho também, o Carlitos. Sou chamado de Carlitos desde a época do cursinho, quando desembarcou em terras paulistanas Carlos Tevez, grande herói da MSI, né, Max? Você que é corintiano pode falar mais, né? O grande Carlitos Tevez. Opa, a minha camisa 10 do Corinthians é homenagem a ele. É, como a de muitos corintianos até hoje você vê na rua aí. E meu apelido foi por causa disso. Antes disso, né, meu apelido era Cadu, que é o capitão do Projeto Boêmios, que torço para que não naufrague, né? Então agora eu sou o capitão do navio que nos une, Max. Pela primeira vez você não é o grande marechal, hein? Que mentira, que mentira. É uma verdade. Eu e o Max, a gente já tem muitos projetos, né? O Pauta Pub. E antes disso, né, Max, a gente já se conheceu do Androceu, né? Lá na faculdade, nos velhos tempos da faculdade. Bom, Max, aproveita e fala um pouquinho do Androceu também, né? Porque pra gente chegar hoje no Boêmios, a gente veio pro Androceu também, né? Bom, você quer que eu faça um pequeno resumo do que é o Androceu? Faça, pois faça. Bem, o Androceu surgiu. A história do Androceu é o seguinte: como a gente comentou, né? O colégio, a gente faz jornalismo. A gente fez jornalismo. E jornalismo, pra quem não sabe, tem coisa de 5 mulheres pra cada homem. Não tô falando nenhuma mentira aqui, certo? É, depende da cidade, né? Depende da cidade. Então, só que aí a gente teve que fazer o primeiro trabalho e a gente não conhecia ninguém na época, né? Acho que eu conheci o Alan e mais um outro amigo nosso, que eu não sei se ele vai participar de um programa aqui, tem que ver, falar com o chefe. E a gente foi na base do, ô, chega aí, e de repente a gente olha e tem 8 moleques sentados numa rodinha. Isso numa sala de 50. E que 40, segundo você, eram mulheres, né? Isso. Você é o branco, né? Estavam no grupo de mulheres. É, devia estar, né? Porque eu não tava no seu grupo, né? Pô, qual foi o seu nome do grupo? Ah, porque tinha que ter o nome do grupo, né? Que o professor maluco de teologia falava, não, porque os grupos têm que ter nome e tal, tal, tal. Aí o pessoal começou a saquinhar, né? Que era o Branco de Neve e as Sete Anãs, que era um outro colega da sala que tava no grupo com 7 meninas. E aí a gente conversando, tal, tal, tal. Pô, o grupo do Bolinha, tal, tal, tal. Aí virou um amigo nosso e virou, pô, Androceu. Aí eu viro pra ele, oi? Ele, né, Androceu da Flor, tal, tal, tal, um negócio masculino, tal, tal, tal. Aí o professor virando pra gente, ah, quem que vocês vocês? Aí eu, o Mário, se não me engano, virou, ah, a gente é o Androceu. Foi o começo da lenda. E onde a gente se conheceu, Cauê? Pô, a gente se conheceu no trabalho, né, no RH, um portal masculino, e dois fumantes, um ia fumar, chamava o outro, e nesses 5 minutos que a gente ficava ali, fumando cigarro, às vezes dois, a gente conversava sobre música, gosto comum, apesar do Carlitos às vezes ter umas restrições com os Beatles, mas era normal, porque eu era fã demais também, né, não vi os defeitos, e sobre futebol, o Carlitos torcedor de São Bento, diz ele que é ex-torcedor de... É, não, ele entrou na faculdade dizendo que torceu... Vocês sabem, né, que eu vou cortar tudo da edição isso aí, né? Vai ter uma censura forte na hora de vocês falarem do time, porque esse é o mistério que vai permanecer durante muitos anos. Eu sou São Bentista e não tenho outro time. Tudo bem, eu tô gravando aqui, então tô tranquilo. Mas é isso, então nos conhecemos. É, agora é o trabalho. E agora estamos aí tocando. Estamos tocando e agora a gente vai... Nos projetos. Exatamente, vamos falar sobre ele agora. Que é o Boêmios. Bom, aqui no Boêmios, né, que já era um projeto que eu tinha há algum tempo, né, que era mais de textos mesmo, né, então eu escrevia sobre música, né, sobre coisas que eu achava mais interessante, às vezes nem sempre só sobre música, né, mas preponderantemente eram textos sobre música. Mas aí veio a ideia do podcast, que eu acho que é mais fácil para nós, apesar de que a edição é uma tarefa dura e árdua e longa, mas não tem problema, eu acho que fica mais legal o projeto de podcast, que é um formato que é bacana para quem está trabalhando, para quem está na academia, para quem está no trânsito, para quem está em casa, né? Cada um tem sua preferência, né, de horário para ouvir podcast. E fica mais bacana também para compartilhar as conversas de uma forma mais fluida, vai? Então eu tive essa ideia de juntar eu, o Cauê, que eu sei que ele adora música, e o Max, que já é meu parceiro de longa data, que gosta de... coisas diferentes também do que eu e o Cauê gostamos, né? Pra trazer um pouco de molho, né? É uma multiculturalidade. Nossa, falou bonito agora, hein? Olha só, hein? O Guimarães mandou um abraço. Guimarães Rosa mandou um abraço. A multiculturalidade. Que vanguarda. O Calista estava escrevendo TCC ontem, já falando sobre a evolução midiática dos meios de comunicação, da tecnologia e blá, blá. Nossa, é o gerador de lero-lero, né, que você usou. Não, tá ficando legal, até. Mas é o do mestrado, né? Não, da pós. É. Momento Cleber Machado. Quando eu disser mestrado, entenda-se pós-graduação. Enfim, é isso. E daí a gente decidiu fazer um podcast, que na verdade é o Jam Session, que vocês estão ouvindo agora, que é pra falar sobre música. Então, a gente que tem uma influência muito grande de outros podcasts, que a gente aprecia bastante, o Max é um fiel ouvinte do nosso querido Jovem Nerd lá, e o seu Nerdcast. E eu, que sou um ouvinte do 99 Vidas também, né, então... A gente tá legal fazer podcast agora, a gente resolveu fazer sobre música, que é uma coisa que tem podcast já na área, assim, na internet sobre isso, mas tenho pessoas que têm muita bala na agulha aqui, então acho que vale a pena a gente fazer esse projeto. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a land? landslide, no escape from reality. Na verdade, tem uma pergunta, né? Por que diabos esse nome? Mas Jam Session é muito clássico, né? Todo o nome grande... clássico da música. Tanto, todo grande músico sabe que Jam Session é como aquela sessão de ensaio, né? Principalmente... conversa jogada fora, se produz às vezes. É o famoso... É um nome bonito, Max, pra ensaio, vai. É que veio muito da... Veio desde o jazz, né? Então, o jam já é uma palavra que já provém dessa fonte, né? Que é o jazz. E o session é uma sessão, é um ensaio, né? Então, assim, é como se fosse um ensaio sem o rigor da... Do show. Da obrigação. É sem, não é um show. É um ensaio descontraído. Não tem que sair um CD, mas se sair é ótimo. Né? Exatamente. Onde vai sair os rascunhos das nossas obras aqui, né? Exato. E você, Max, o que você acha que é legal? É legal você falar um pouquinho, assim, o que você gosta de ouvir, assim... Vamos lá, como disse, o Khalid falou, eu sou o ouvido estranho, então eu escuto desde a música clássica. O Khalid já viu cozinhando ouvindo o Bach aqui em casa uma vez, ele achou a coisa mais estranha do universo. Ah, achei, mas é que eu gosto de música clássica também, Max, então eu entendo a sua veia. E passando por samba canção, samba de raiz, rock, torço um pouquinho pro punk rock, mas o John, um amigo nosso, tá apresentando algumas coisas que são ouvíveis, assim por dizer. E, bem, a gente, como a minha questão, né, a música, ela precisa ser boa, não me importo tanto com o estilo musical, mas desde que seja boa, tenha uma letra boa, tenha algo a dizer, algo a... Tenha coração a música, eu acho que ela vale a pena ser ouvida e vai ser o estilo de linha que eu vou tentar buscar aqui. Seja qual for o artista, eu vou tentar buscar as melhores músicas dele nessa área, nas áreas de emoção, uma música que tem alguma história por trás, não uma música que ele fez pra vender milhões de cópias no sentido comercial da coisa. É, uma coisa mais artística, né? Não tão comercial, né? O cara que ele faz a música como arte mesmo, né? E não apenas como venda, né? Claro, é. É que eu esqueci de falar na apresentação, mas eu estudo comunicação e cultura pela ECA, São Paulo. Tô no meu último semestre, então... Caso eu não participe de algum programa, porque eu tô terminando meu TCC ou mestrado, citando o Kleber Machado. Exatamente, como eu confundo sempre a pós-graduação do Max, eu sempre falo de mestrado. É que todos os nossos colegas de sala foram já para os mestrados, eu fui preguiçoso e fui para pós. Ah, mas é normal, Max, isso aí você já tá adiantado, olha eu tô formado há quanto tempo, né, e eu não fiz pós, não fiz nada, eu sou a vida forma, Max. Eu e o Cauê são a universidade do bar, né, Cauê? Isso, é a boemia, né, já pegando nome, boêmios, é isso. Universidade do churrasco, tchê. Segundo o Hermes e Renato, clássico Hermes e Renato. E é isso, e você, Cauê, quais são os seus gostos pessoais? Eu sei bem, né, mas apresente-os. Uhum. Ah, bom, eu gosto de tudo um pouco, mas eu parti do rock mesmo, do clássico, Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones e tudo isso. Mas também gosto muito da MPB clássica, da Bossa Nova, coisa nova também, desde... de João Gilberto Gil, até agora, às vezes eu tava ouvindo uma moça, Ana Canhans, que é um trabalho novo também, bom, de rock com MPB, também gosto de samba, dessas coisas, eu acho importante um podcast, pelo que todos vocês já disseram, que é bom pra falar da música, tirando aquele lado de vender disco, comercial da coisa que a gente vê todos os dias por aí, pegando um lado que eu acho que falta muito ainda, esquecer um pouco o comercial e analisar o artista e a proposta dele, essas coisas. E vamos tentar fazer isso aqui, né? E o legal, assim, também, é porque aí é um pouco da minha opinião. A gente, normalmente, vocês ouvintes vão perceber que a gente vai pegar bastante coisa antiga. Sim. É, vários clássicos mesmo. A gente já tá planejando fazer podcast de Michael Jackson, ao mesmo tempo de Nirvana, que não é tão velho, mas, por exemplo, Led Zeppelin, que já é um pouco mais velho. Claro. Pegar por época também, né? Fazer rock dos anos 50, dos anos 60, anos 70. Fazer não só sobre rock, mas sobre música pop dos anos 70. Sim. A gente vai tentar fazer uma miscelânea de assuntos, porque não tem fim, né? A gente fez uma lista... Na verdade, eu fiz uma lista que a gente salvou, né, no nosso e-mail de grupo aqui com as possíveis futuras pautas, né? Que assusta, né? É, e só de artista, né? E era só de artista, a gente não colocou álbum, não colocou música, e a gente só colocou os artistas. É. E deu três páginas, né, só com os artistas. Então, se a gente tiver sorte de chegar até o fim dessa lista um dia, né, não vai ter fim, né? E só de coisas do passado, né? Sem incluir coisas novas. Isso que é bom também, e de todos os tipos, tem aqui desde Cartola até Depeche Mode, então Diana Ross, então tem muita coisa para todos os públicos, né? Pra exatamente, a gente assim, a minha ideia, eu sou um cara assim muito, muito, como é que fala? Tolerante, eu sou um cara muito tolerante com a música. Por exemplo, minha namorada, ela adora sertanejo universitário, né? Eu, por exemplo, não é parte da minha grande formação o sertanejo universitário. Apesar de que eu posso dizer que o sertanejo clássico mesmo, né? Aqueles dos anos 80, 70, João Mineiro e Marciano. Aí, Leandro e Daniel. São clássicos que, assim, fizeram parte principalmente da minha infância, porque eu sou um interiorano, né? Menino do interior, né? O menino da porteira. O próprio. Que não é aqui pra mim, eu já digo desde já, sertanejo universitário não é sertanejo. Concordo, é muito pop. É outra coisa, exatamente. A pessoa usa isso quando a gente tá jogando cartas, né? Só porque tem uma sanfona, é sertanejo agora, né? Sotaque do interior, assim, fabricado de alguns, e aí é música de sertanejo de raiz, isso é outra história mesmo. É outra história. As pessoas com certeza vão conhecer muito mais da gente ouvindo as próximas edições aí, que porventura a gente vai gravar, né? Claro. Então a gente vai abrindo o mistério aos poucos também, né? Não vamos também... Entregar todo o ouro, né? Não vamos entregar todo o ouro, porque tem muita coisa boa. Eu também, muitas das coisas que a gente vai falar eu não conheço. Eu acho que é isso, é conhecer. Esse projeto é bacana pra não só pra vocês ouvirem o que vocês gostam, mas também pra vocês conhecerem. A gente também vai ser um processo de aprendizado pra nós também. O Cauê com certeza conhece alguma banda, algum artista que eu não conheço e vice-versa, né? Então, o Max, então, ele vai trazer coisas... Simpáticas e que talvez a gente nunca iria conhecer, né? Nunca iria... E tem muita gente nova, né? A turma que ouve o podcast, muita gente nova, né? Que também reconhece que hoje em dia não é o momento mais áureo da música. E a gente tentar falar um pouco sobre esse passado de uma forma mais dinâmica, mais descontraída, né? E quem sabe também mostrar que talvez haja uma luz no fim do túnel, né? Vamos ver. Então, esse negócio da luz no fim do túnel, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Muitos se lamentam, né, que hoje a música ela teve uma decaída muito grande, a qualidade da produção musical hoje, as bandas, a cena musical. Mas por que se lamentar se coisas boas já foram feitas, né? É como se a gente não pudesse nunca mais reviver esses artistas. E na verdade a gente pode. Tem muita coisa boa hoje. Por exemplo, o Pedra Letícia. Você, a única coisa é que a música boa de qualidade, ela não tá na rádio. Você tem que pesquisar o mínimo pra descobrir onde ela tá. A grande diferença de hoje pro passado, porque essa música de qualidade, vai, tava nas rádios e hoje não. Isso é verdade mesmo. Tem que buscar em outros meios. Em todos os cantos tem alguma coisa boa sendo feita. Sem dúvida. Tem muita banda nova que surpreende mesmo. Tem, por exemplo, eu não sou um grande fã de indie rock, mas é legal, cara. Tem umas bandas bem boas, assim, fazendo coisa nova. A gente tem que perder o preconceito, o medo de ouvir o que é novo. Eu tenho muitos amigos que não escutam, mas não porque não tem, mas porque eu não vou ouvir isso. Por um conservadorismo, não sei, mas as pessoas têm que perder isso. E nós também, às vezes, ficamos com saudosismo muito grande. Ter saudade, mas tem muita coisa boa hoje também. Enfim, é um grande mar a ser desbravado, né? É legal assim por causa até das dicas que a gente pode trazer para as pessoas. Você trazer dicas até pra mim, vai trazer pro ouvinte, mas vai trazer pra mim. Eu vou trazer pra todo mundo também, então... Todos somos jornalistas, na verdade. Eu, o Max e o Cauê, nós três somos jornalistas, então... E nós ainda somos jovens e ainda temos esse viés, essa característica da imparcialidade, né? Eu acho, né? Não sei se vocês, mas pra falar de música eu tento ser um pouco imparcial, né? Só uma pergunta, você vai colocar nessa hora aquela música do Chaves? Qual música do Chaves? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, um dia velho será. Acho que eu vou deixar você cantando, é melhor. Droga. Bom, e agora a gente, eu acho legal, apesar de a gente não revelar todo o mistério, mas que a gente confesse, por exemplo, Cauê, qual que é a sua banda predileta? Beatles, sem dúvida nenhuma, não tem nem o que dizer. É um fanboy, Beatles, né? É o começo de tudo. E, existiu música antes. Não, tirando os clássicos, mas o da música pop, quem começou essa onda foi os Beatles. Aliás, o Paul McCartney tinha um ouvido clássico muito bom, então. Você percebeu, né, Max, que o Cauê vai ser o nosso Easy Nobre, né? É. Que só fala bem do Super Mario. O Cauê ele vai ser o defensor máximo dos Beatles, né? Tudo é Beatles. O Calito, ele vai dizer que a música é colorida? Ah, muito provavelmente na década de 70 ali, né, no final dos Beatles. Pô, sem dúvida. É muito colorida. Claro, o rock não foram os Beatles que começaram, mas a música pop como a gente enxerga hoje é muito por causa deles. Eu acho que isso não tem nem que se discutir mais, eu acho. Também acho, mas Max, deixa eu jogar uma polêmica no ar antes do programa dos Beatles aqui. Você não acha que os Beatles são muito superestimados, não? Eu não acho, tenho certeza. E aí? Mas por quê? Não, depois eu conto a minha história, o porquê eu não acho Beatles a melhor banda de todos os tempos. Vamos guardar essa discussão. É um teaser, né? Exatamente, vamos guardar essa discussão, porque ó, aqui temos um cara que idolatra os Beatles, temos um cara que não gosta dos Beatles, e eu, particularmente, aí a gente vai perder todos os ouvintes que a gente pode ter. Eu gosto mais do Wings do que dos Beatles. Ah, mas eu conheço pessoas assim também. É, o Wings tem um braço deles também, né? Então, cai ali na mesma vala comum dos Beatles. É, mais ou menos, né? Mais ou menos, né, Cauê? O trabalho do McCartney. E você, Max? Me diga aí quem que é a sua banda, não, né? Você vai vir com algum compositor da Renascença, vai... Barroco, vai vir com o cara do romantismo, aí fala, manda ver. Não, porque eu não tenho, sei lá, um músico favorito. Eu tenho pra cada momento, dependendo do que eu tô fazendo, um estilo de música. Por exemplo, se eu tô jogando computador, eu não aguento mais a trilha sonora do jogo. É, eu já desencanei, eu coloco Miles Davis pra tocar enquanto eu tô jogando, que me mantém calmo. Dependendo pra cozinhar, dependendo do prato, eu cozinho com música clássica. Eu já fiz macarronada ouvindo Beethoven, ouvindo Bach, ouvindo Vivaldi. Não tem nada mais legal do que cozinhar ouvindo Vivaldi, ouvindo uma das... Quatro estações. A gente vai colocar o Vivaldi no fundo enquanto ele está. Claro. Vou colocar a Primavera, né, que é mais conhecido. E ninguém conhece as outras, eu tô controlando as outras. Que música é essa? Bom, e por fim, né, as minhas preferências musicais, né? Eu adoro música desde muito tempo atrás, minha formação mesmo é dividida, assim como o Cauê falou, assim, é bem isso, é MPB por parte do meu pai, né, ele ouvia muito Tim Maia, então eu cresci ouvindo Tim Maia e Jorge Ben, né, esse tipo de música, assim. E minha mãe, já por outro lado, por incrível que pareça, ela é uma roqueira, né, de marca maior, então Vinícius, que eu tinha... Até hoje tenho, né, do Led Zeppelin, de Purple, Black Sabbath, Beatles, então Pink Floyd. Então minha formação ela foi basicamente assim. E na escola, né, no colégio, por incrível que pareça, a gente tinha muita aderência com rock também, rock clássico, né? Então minha turma toda sempre foi muito incentivado por todos a ouvir rock clássico. Agora, grunge, eu sou muito fã, é uma fase bem bacana, assim, do rock, que a gente vai explicar no futuro podcast de grunge, que não é um tipo de música, mas uma época, né, do rock, claro. Né, que não tem um tipo de som que identifica exatamente o grunge, mas sim uma época ali que eles nomearam, né, uma geração. Uhum. E gosto muito também de música clássica. Eu também risco a escrever alguns livros, né, tô de ficção e não ficção agora também, né. Mais futuramente eu falo desses projetos. Mas eu ouço muita música clássica pra escrever, né? Porque é uma fonte de inspiração muito boa. É como o Max falou, né? A música clássica ela tem o poder de te deixar tranquilo e ao mesmo tempo te deixar quase em estado de loucura, dependendo da música, dependendo do autor, né? Então a gente vai falar de música clássica aqui também, porque é a base de tudo, né? É a base de tudo. Sim, claro. E, enfim, gosto de rock, gosto de sertanejo, gosto, sim, pagode, gosto, o Max e eu somos prova, né, Max, o nosso, falando do Pauta Pub um pouquinho, fala aí do nosso podcast lá. Eu sentei com a Lito, a gente fez um programa sobre sambas enredos, a gente provando que carnaval não é só... Putaria. Carnaval não é palhaçada, putaria é a palavra. A gente mostrando que carnaval não é só... Aí você colocou o Borghetti aqui, tá, Calitos? Putaria! Pode crer. A gente pegando alguns dos sambas que a gente mais gostou, a gente não pegou só os sambas campeões, a gente pegou sambas campeões, sambas que não foram campeões, sambas rebaixados, etc, etc e tal. Foi um programa muito legal, a gente tá linkando algumas coisinhas aí embaixo, caso vocês tenham interesse em ouvir. É, legal, a gente vai com certeza chamar a gente do Pauta Pub lá, o Johnny vai participar, a Dé, como convidados aqui, porque são também músicos, né, eles são músicos também, né, além de jornalistas também, a Dé é guitarrista, o Johnny é baixista, então eles compreendem bastante. Eu também esqueci de comentar que eu fui violonista clássico também, durante um tempão na minha adolescência, né, eu fui parte com muito orgulho da orquestra de violões de Votorantim, hein? Vejam só. Eu tenho grandes lembranças dessa época. E assim, eu toquei guitarra, toquei bateria também. Eu sou um músico que não saiu do amadorismo, né? Uhum. E o Johnny, pra quem não sabe, a gente tem o título dele, né? Que é o maior menor baixista da Zona Leste de São Paulo. Eu tô achando estranho que a gente tá falando que é um projeto musical, eu não sei quanto tempo que a gente tá agora, e a gente não colocou uma música pra tocar ainda, né? Não, mas é que essa é a edição piloto, né? Essa é a nossa edição de apresentação. E acho que o legal, assim, diferentemente dessa primeira edição, a gente vai rechear os podcasts com mais música, né? Porque, Max, essa edição ninguém vai nos ouvir. O nosso projeto tá muito começando ainda, entendeu? Este podcast vai ser ouvido por um cara que já vai estar lá na sua edição, não sei o que, lá, sabe? O cara que vai voltar lá atrás pra ver como é que foi o nosso começo, entendeu? Entendeu? Eu sei disso. Porque agora a gente tá no começo, não vai ter quase nada. Mas, ó, depois que bombar... Você que tá ouvindo agora, que tá bombando... Depois que a gente ganhar o Mundial dos Podcasts, como é que era mesmo o título, Carlitos? Depois a gente tem que ouvir. Nobel dos Podcasts Mundial. É, depois que a gente ganhar o Nobel dos Podcasts, Carlos, você vai querer ver como tudo começou, você estará ouvindo esse programa. Exatamente. Talvez de graça, talvez pago. Ah, não, acho que pago não, né? Ou já pensei em monetizar o projeto. Exato, nem começou o projeto, você tá querendo ganhar dinheiro já. Olha lá, por isso que 96% dos projetos não dão certo, porque as pessoas já pensam em dinheiro logo no começo. Diz o menino que entrou na faculdade falando que o importante é ganhar dinheiro. Não, mas eu não tô falando que não é importante, mas eu tô falando que os projetos não dão certo porque as pessoas só pensam no dinheiro. Quais projetos meus deram certo até hoje? Ah, o Ajevo tinha futuro. Bom, gente, eu acho que é isso. Você acha que o Max faltou alguma coisa? Eu acho que faltou música. Tá, tudo bem. A gente pode escolher uma e terminar. Na verdade, ô Carlinhos, eu tenho só uma pergunta que eu acho que seria legal se eu colocar. Você falou que se chama Blog Boêmio e tal, mas já pensando no ouvinte do outro lado, o que, que significa boêmio? A boemia, né, a origem, né, do termo boêmio é da região lá da atual Alemanha, né, que é da região da Boêmia, né. Só que assim, o termo ele foi passado pra essa coisa do vanguardista, né? Dessa vida de prazeres, assim, né? Uma vida de prazeres. Sem compromisso. Vanguardistas, né? Sempre tiveram como uma forma de vida mesmo. Reflexão, sei lá. Então você tá dizendo que é uma vida de putaria. É, basicamente, Max, mas nem toda boemia ela é putaria, cara. A boemia ela é muito mais romântica do que... É uma espécie de contemplação. Exatamente, a boemia que inspirou, que me inspirou mesmo, assim, é aquela essa coisa Nelson Gonçalves, sabe? Essa coisa da seresta, que é uma coisa que eu ouço muito também. Eu sou fanático por Nelson Gonçalves, né? Uma coisa que não se ouve muito hoje, né, Atualmente os jovens, né, mal sabem quem é, né, Nelson Gonçalves. E essa coisa dessa vida seresteira, dessa vida da noite, né? Essa vida de bebedeiras com os amigos à noite, fazendo serestas. Né? Sempre romântico. Essa coisa trovadora, né, Marcos? Tá certo. Só lição de geografia aqui. Boêmia, uma região da Alemanha, faz fronteira com a Polônia, Morávia, Áustria. E aí vem a curiosidade boêmia da Boêmia, a principal cidade, Pilsen. Olha só, a cerveja sempre tá aí, né? Cerveja, a origem, Max. É a origem, André. É o cara que vai buscar na Wikipédia durante a gravação, né? Ah, Max, mas aí vai fazer o quê? Jornalismo. Diriam alguns. Eu que já tirei sarro de você uma vez, né, Max? Não, você só tira sarro de mim nas gravações. É, agora é minha vez, né, de sofrer agora. Mas enfim, é um estilo de vida. Boemia é um estilo de vida, né? Tem boêmios famosíssimos, né? Como eu já citei o Nelson Gonçalves, mas tem um dos maiores boêmios de todos os tempos, que eu também sou um fãzaço absurdo, que é o Modigliani na pintura, né? O outro cara que eu venero absolutamente é o Mário de Sá Carneiro, né? Que é o modernista português, né? Então, o Noel Rosa. Noel Rosa, olha só. Tudo bem, Max, a gente concorda que existe putaria nisso, né? É muito mais é muito mais a poesia, né, Cauê? Com certeza, sem dúvida nenhuma, mas o romantismo lá do clássico. Tá certo, mais alguma coisa então, doutores? Bom, então que música a gente vai encerrar? Vamos chegar num acordo aqui. Então vamos chegar num acordo ao vivo, gravado. Ao vivo gravado em cores. É igual o Rock Go, né? A entrevista coletiva exclusiva, né? É o ao vivo gravado aqui. Ao vivo gravado. A gente vai decidir. Deixa eu ver ao vivo. Que música vai fechar o programa? A gente falou bastante de música clássica hoje. Será que uma música clássica? Eu acho que isso é uma coisa mais a cara. Qual que vai ser a cara do Boêmio daqui pra frente? Nossa, pensando numa música do Sinatra. Sinatra. Que é o TBSS Tucan. Pode ser uma boa, mas. Será que não poderia ser um rock mais serosa aqui, hein? Eu podia, porque, tipo, sei lá, a gente falou bastante de música clássica, sei lá, no primeiro programa, não sei, uma tarantela ia ser engraçado, no mínimo. Uma tarantela do Nino Rota? Não, é que todo mundo conhece a tarantela por causa do Poder Chefão, né, que eles dançam. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa, né? Então vocês já sabem. Vai ser a volta do Boêmio. Ah, é claro. Qual que é o... Ah, caramba, tá fugindo a letra da cabeça. Como que tá fugindo da sua cabeça a letra? Tá fugindo, tá vindo a do Chico Buarque, né? É Malandro Federal e tá... Acho que é a morte do Boêmio. Não, ele tem, mas não. Então, eu tô esquecendo da melodia dela. A letra tá vindo, mas a melodia não. Você vai me fazer cantar, Max? Pô, você fez eu cantar o... Qual música aí que eu cantei? Não, você nunca teve que cantar, Marcos. Não, eu cantei a do Chaves aí, pô. Ah, ele começou a do jovem ainda. É verdade, tá, Marcos. Boêmia, a que me tens de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu violão. Boêmia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falando vai agora ironizar. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Partiu daqui tão contente. Por que razão quer voltar? Acontece. Minha mulher que floriu meu caminho, de ternura meiguice carinho, sendo a vida do meu coração. Compreendeu me abraçou, me dizendo a sorrir: meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. Vá rever os seus rios, seus montes, cascatas. Vá sonhar em novas serenatas e abraçar seus amigos leais. Vá embora, pois me resta o consolo e alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. E beleza. Eu queria deixar um grande abraço para os nossos ouvintes, para o Max Fischer, para o meu amigo Cauê Felipe Vieira. Obrigado. Beijo do gordo. Vão achar que você é gordo, Max. Você fez uma puta dieta pra você achar que você era gordo, Max. Você fez uma dieta do caralho, meu. É que pô, gordo, Max, é bem-humorado, né? Isso que é o problema. É, já tá. Como é que fala? Fez seu caráter, né? Tá na veia já. Sua gordura fez caráter, né? Agora que você tá magro, você é um magro com caráter agora. Nada, pô. Tava na academia correndo hoje. Chega. Aquele abraço a todos. Tchau, até a próxima. Tchau. Acaba aqui mais um Jam Session. Muito obrigado e até a próxima.